Pajé fuma um, Boitatá prega fogo. A Ziara tá na rua assediando os lobisomem. O Saci tá de PT na mão. E o Brasil é o folclore criminal. Boitatá prega fogo nos pajé chaminé. A cabana, a armadilha da selva de Solé. Reza a lenda que o couro pira, volta de ré. A rua tá folclore e as bruxas não são de blé. Não tem pra boto cor de rosa nessa selva perigosa. Se a cuca te pega, leão, vai pra gaiola. Corre neguinho do pastoreiro, segue dama a cavalo. Bala de prata no lobisomem, mata dentro, bicho do mato. Liga a Ziara, senhora das águas, que hoje tá folclore lá dentro da minha casa. Os mulas sem cabeça na floresta deu falha. Saci de PT, PT, desova o boitatá na mata. Os bichos papão tá solto, com ele a mãe de ouro. A minha vitória rédea no hoje se chama boldo. Tem caipora nas lajes, com saci nas ideias. Papa figo pedófilo já cai logo por terra. Hoje as lendas são surreal. Onde o país não é leão. Os bichos do mato não querem ninguém. Os lendas saltam. Te pega e a bruxa quer mingau. No hoje tem chapeuzinho transando com lobo mau. Folclore criminal, Halloween de segunda a sexta. Tão atrás do cupim do boi boi, da cara preta. Capitões do mato, capacho, quer zumbi no toque da Iuna. Alerta pra fugir. A Sibimba e Pachinha hoje estivesse aqui, teria sua facção no fechamento com Saci. Segue a lenda que engana meu povo. Aqui o Papai Noel só trampa antes do ano novo. Coelho da Páscoa, que nunca vi botar um ovo. João do pé de feijão alimentaria muito o meu povo. Múmia, Rapunzel, boi bombado, Andy, Drácula, Pinóquio, Tarzan, homem do saco, chupa cabra. Sete anões, Branca de Neve pra minha p*** da história. Ao invés de ficar só com o zangado, pegou mais seis anões por fora. Gigante, Bela Fera, três porquinhos, fada madrinha. No hoje pode se dizer nova lenda, galinha pintadinha. Quaresma é sem carne, ninguém merece roubado e sal. Tem Saci metendo assalto porque o folclore é criminal.